Estamos apresentando Encontro Central. Intervalo rapidinho e a gente tá aqui juntinho com vocês, chegando Demi Lovato, Give Me Your Heart a Break. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Canções imortais. Self-centered clarity, peace, serenity.

Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Love to you tonight.

Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Bulma sen, bulma gisma dire, nga fok mi ho. Khamuma, li nekk ci sama souf ak sigina. Begguma ma xol dal di ne yow li nek ci yow mo ne ci man li ne ci mo moy di len jappale. Just